Mike Juliette Romeu, controle. Mike Juliette Romeu, para essa porta. A sua intenção é prosseguir para Amargosa? Afirmo, plano de voo. Amargosa. Amargosa é pro outro lado, é pro setor oeste e noroeste. Afirmo, tem Itapuã para cruzamento da 1-0, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu inicialmente vai prosseguir pela linha do litoral até o farol da Barra para cruzamento da Baía de Todos os Santos. Negativo devido às condições meteorológicas no setor, Mike Juliette Romeu. Ok, então deverá manter-se no setor, aguardando o pouso da aeronave da Gol, Boeing 737, próximo à duna, e tem condições de efetuar o cruzamento para o setor norte de Salvador, entre Duna e Simbra? Caracaju. Autorizar ataques até o ponto de espera via Índia, quando lá, torre 118 decimal 95, ajuste altímetro 1022 do Gol 1648. 2200, autorizado táxi, polispera 10, torre 1895, pode ir no 648. Solo Salvador, muito bom dia, azul 4207. Azul 4207, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 01. Via Alfa Juliette para 01, azul 4207. Vão da 10 e decolagem da 1735. Mantendo o litoral com o continente à sua esquerda. Aguarde o pouso da aeronave para a autorização de prosseguir direto para Índia. Está mantendo a órbita sobre o farol de Itapuã, Mike Juliette Romeu. Avião 961, completa final, torre no 8, decimal 95, helicóptero próximo ao farol de Itapuã, à sua direita, sem interferir na aproximação. Roger. Controle Salvador, bom dia, o CNN 140, passando o nível 06, para o 3. CNN 140, contato radar na decolagem, suba via saída, PUCA para o nível de voo 350. 350 na PUCA, o CNN 140. Salvador, boa dia, voo 094, passo 80 até 150, passando para volta. Voo no 094, aciona identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 022. 050, via chegada Mari, com meio 22, a gente pode aprovar a posição Duna? Voo no 094, mantém o perfil da chegada. Mantendo o perfil da chegada, 094. Mike Juliette Romeu, forma um tráfego em aproximação na posição de 10 horas, aproximadamente 3 milhas. Confirme visual com o mesmo? Visual com o mesmo, Mike Juliette Romeu. Entendi. No 621, decolou os 47, chame o controle no 20, decimal 8. Bom dia, obrigado, vou no 621. Salvador, o azul 2777-770, poderia voar direto para o seguro? Aguarde coordenação, azul 2770. Aguardando na escuta. Bom dia, controle, voo no 621, decolou na sua escuta. Voo no 621, no contato radar na decolagem, via saída da El, suba para o nível de voo 360. 360 na saída da El, voo no 621. Papá, papá, Mike Juliette Romeu, tráfego em aproximação superado, autorizado com rumo norte, cruzamento do eixo da 10, reporte 20 milhas em Salvador. Reportará 20 milhas em Salvador, Mike Juliette Romeu, iniciando o cruzamento do eixo da 10, com rumo norte, Mike Juliette Romeu. 561 no solo 50, libera direita, solo 121 decimal 9. Beleza, não, agora. Salvador, Rono 561, Librona 64. Rono 561, autorizado Tardia Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette 6. Chanair 6140, autorizado da presente em voar direto Maceió, chame o centro Recife na frequência 12685, alternão 12545. Chanair da presente na voar direto Maceió, centro Recife 12685, alternão 12545, né, 140, obrigado. Salvador, meu voo está aqui perto, final do reporte já está baixando, ok? Vou ficar em Quebec, término do reboque no 07, bom dia. Bom dia. O Mike Juliette Romeu estima os 1450, pouso Mike Juliette Romeu. 1450, ciente. 1648, decolou 51, chame o controle em 120, decimal 8. Controle do 1648, bom dia. Passando 1707 por Cajão, Maracaju. Bom, no 1648, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 350. Nível 350, via saída Puca, bom, no 1648. Controle, solicita para o Dijama, bom, no 648. Bom, no 648, mantém o perfil da saída. Perfil da saída, bom, no 648. Azul 2770, sete milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, submantém nível de voo 180, chama o controle Ilhéus na frequência 120, decimal 1. 201, obrigado. Pastor 3-2, acione identificação. Pastor 3-2, contato radar 3 milhas para a posição Conde, mantendo o nível de voo 100, após Conde, voo e ponte para interceptar a chegada, reporte no ponto ideal de descida. Gente, mantenha nível de voo 100, o Pastor 3-2, o ajuste em Salvador 1020. Afirmativo, Pastor 3-2. Amém, irmão. Prossiga mais, Juliette Romeu. Quem consegue fazer o cruzamento da BR-12 devido à nossa meteorológica? Afirmativo, Mike Juliette Romeu. Vai pra pouso e separar o novo plano mais daqui. Gente, Mike Juliette Romeu, reporte visual com a casa de pouso. Já visual com a casa de pouso. Mike Juliette Romeu tem a frequência livre para autocoordenação. Bom, 094, passo 65 para 5, então. Voo 1094, desça para 2000 pés, Ajuste 1022, autorizado LS, X-ray da pista 10, rapaz estabilizado. 094, 2 no pé, rapaz estará aí estabilizado. Controle Salvador, voo 864 da terra. Voando 864, acione identificação, voando Pabog para interceptar a chegada à mar e desça para o nível de voo 050, o ajuste 1022. Voando Pabog, 050. Boa morte, o voo no 621. Voo no 621, chame o centro Recife na frequência 13395, alterna 13325. 3395, 1-3325, obrigado. Voo 1648, chame o centro Recife e solicite o nível final ao mesmo na frequência 12685, alterna 12545. 12685, 1245, obrigado, Matheus. Voo 1621 no controle. Voo 094 estabilizado e LS. Voo no 094, completo final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 118 decimal 95. 1895, 1094. Prova 3-4, acione identificação, voando Pabog para interceptar a chegada Mari. Desça via para o nível de voo 060, o ajuste no 022. Bom, 094, livre pouso, pista 90. Paulo Salvador, bom dia, aqui é o American 229. Quem me mudou? American 229, posição 11. Prossiga, American 229. Senhor, solicitando autorização de reboque da aeronave, do finger número 11 até o pátio 3. Autorizado o início do reboque, chame no time, o American 229. Afirmativo, chamar no time. Solo 094, solo 03, direito, solo 121, decimal 9. Voo no 094, bom dia, táxi via Alfa, reporte Enxo Juliette. Alfa, reporte Enxo Juliette. 8.000, 5.000, vou limpar, 864. Voo 1864, desça para 4.000 pés, o ajuste no 022. 4.022, 1864. Nova 3-4, após Mari, voe a posição ITAP, descendo via para o nível de voo 050. Gol 1864, desça para 2000 pés, canceladas as restrições de altitude em ITAP. Autorizado o ILS X-ray da pistola 0, reporte quando estabilizada. Descer para 2000, autorizado para a gente começar a estabilizar, não é que é armado. Papatango, Victor Charlie Hotel, tem a proa de Bonf para interceptar a chegada Bonf no nível 110, reporte quando no ponto ideal de descida, aguardando a identificação radar. Papatango, Victor Charlie Hotel, não há tráfego a reportar no setor, descida a critério ao nível de voo 060, o ajuste 1022. Sonda 3-4, desça para 4.000 pés, o ajuste no 022. Para 4.000, no 022, prova 3-4. Voo 1864, confirme, estabilizado? Agora sim, estabilizado, 1864. Voo 1864, complete final do procedimento LS Actuation, minha torre na frequência 198, decimal 95. 185, semanal 1864. Sierra Tango, eu sou o Salvador. Salvador, voa, voa 1864. Voa 1864, boa tarde, faz sua aproximação, reparte visual com o campo. Botará. 0, conforme rota do plano de voo, decola pista 97, curva à direita, saída da EL, apoio direto, conforme. Controle Salvador, frequência no 20.8, transponder 5574, Juliette Erba. Controlizado, pista 0, vento 1, 30 graus, 109. Entre repouso, 1-4. Papa Romeu, hotel Juliette Serra. Outro foi ouvir? Seu Juliette Serra, confirme mantendo 500 pés. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, acione o código 0137, mantenha-se em condições visuais 500 pés na linha do litoral, reporte parte de situação. Contato radar 36 milhas norte de Salvador, desça para o nível de voo 050 na proa de Ponfe, para interceptar a chegada, o ajuste 1022. Já caiu em voo 050 na proa de Ponfe, para interceptar a chegada, ajuste altímetro 1022, Vitor Charo Hotel. Recife, prova 34. Prova 34, desça para 2 mil pés, autorizado LS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. O postulado 34, ao Serra Vitor 368, para RNAV da 10. Prova 34, autorizado o RNAV da pista 10, tem condições de voar o Serra Vitor 366? Não, agora inicialmente o 368, é possível? Gente, autorizado a Pro do Serra Vitor 368, desça para 2.500 pés, o ajuste 022, reporte quando estabilizado. Ok, entendido, está autorizado a desça para 2.500, o Serra Vitor 368 está 4.000 aqui na casa. Papa, o Prova 34 mantenha 4.000 pés, autorizado o Serra Vitor 368, reporte quando estabilizado. Está estabilizado no 4.000 e na prova 368. Entendendo para acessar 4.000 agora. Fechando 6200. Acione identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 060, o ajuste 1022. O PC da chegada, Oxana 6200. Controle, o hotel de Vestia está passando através de Iguaçu, ainda na flor de Itapuã, e estamos Romeu, até o Juliette Sierra, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 118, 95, Juliette Sierra. Tava 34, aprovando 366, descendo para 2500. Prova 34, reposto quando estabilizado. Fortaleza. Base para canal de piscina 0. Prova 34, autorizado final RNAVE, descendo para 2500 pés, reporte estabilizado. Reportarei. O 34. Aproximando de Legião 84. Bono 864, ingressa com 6 Juliette, porto 4. Juliette, porto 4, 864. Capatão Zulu, Papá Serra, Solo Salvador. Consegue Salvador Ilhéus Visual no 045? Ah, via no 045. Tá pronto pra cópia? Via no 045. Salvador para Ilhéus, via conforme a onda do plano de voo, nível 045. Decola pista 97, curva direita, ingressa corredor Axé, 1000 pés e estrito, aguardando a sessão do controle para o 045. Controle Salvador, frequência no 20.8, transponder 5057. Papatango Zulu, Papacê. Até autorizado Salvador e Léo, decola a cabeceira no 7, curva direita, restrito do 10, após todo o controle, autorização do controle para a pressão, controle Salvador 208, o transporte 5057 do Papa Terra. Bate o 5. Com quantos a bordo do Lupa Papa Terra? Ah, do 4501 até o 12, que fora da autonomia do Papa Terra. Cheguei torre 118.95, ajuste de altímetro 1022, tenha uma boa viagem. 1095, o é muito grato, ótimo dia. 1094, pronto para cópia. 1094, cumpri autorização. Salvador, Fortaleza, Zéu Presulou 19, decola pista 10, curva à esquerda, saída Momo, transição frote, o nível 3370, controle frequência no 20.8. Transponda 5063. Gol 094, autorizado Salvador Fortaleza, rota do plano de voo, pelo 19. Decola da pista 10, saída bomba, transição front, nível de voo 370. Controle 208, transponda 5063. Gol 094. Está correto, chame pronto para pushback e acionamento no portão 08. Hotel Juliette Serra considera decolar, correção, considera o pouso aos 1-9, passe livre e livre corte parcial. E o controle Ilhéus aos 1-5-0-0. Cliente, pouso 1-5-3-6, Ilhéus 1-5-0-0. Corrigindo, a terminal Ilhéus aos 1-4-4-1. O 4-4-1, terminal Ilhéus. 0 via 0 Portão 1, chama pronto para pushback pelo menos. Solo Salvador, aqui é o American 219, informa o fim do reboque, posição 1, parte 3, bom dia, obrigado. Solo Salvador? Estou ciente, o América 229, do término do reboque, bom dia. Bom dia, senhor. Patango Vitor Charlie Hotel, desça para 2.000 pés, canceladas restrições de altitude em pelo. O ajuste 1022, autorizado LSFV da pista 10, reporte estabilizado. Desça 2.000 pés, 1022, o ajuste, cancelada restrição em pelo. Autorizado LS 10, Vitor Charlie Hotel. Prossiga, Papa Romeo, até o Vitor November. Sete liberado pelo centro do Recife, 2208, Vitor para o Vitor Tráfico, primeiro Papa. Papa Romeo, até o Vitor November, não há tráfego a reportar no setor, a descida autorizada a critério para altitude de tráfego, tem a frequência livre para autocoordenação 1, 2, 3, 4, 5. Prova 3-4, solo ao 3-3, informa que temos dois partes de aviação geral, parte 5 e parte 4 para o nosso destino. Gente, direito, solo 1-2-1-9 será coordenado, prova 3-4. Prova 3-4, bom dia, táxi via Alfa agora, aguarde e mantenha a posição na Alfa, mantenha a posição na taxiway que se o senhor se encontra, estou em coordenação com a Infraero para o pátio de estacionamento. Papa Fá Alfa Tango Tango, voe na proa de Amã para interceptar a chegada Amã, aguardando para o contato radar. Prova 3-4, táxi agora via Alfa Kilo para o pátio 3, o pátio de cargas à sua frente, fique atento ao sinalizador no mesmo pátio. Número 022, o ajuste, descida a critério para o nível de voo 050, o ajuste é no 022. Descida a critério ao nível de voo 050, não há tráfego a reportar no setor. CNR 6200, desça para 2.000 pés, canceladas as restrições de altitude em Itape. O ajuste 1022, autorizado ele é SXV da pista 10, reporte estabilizado. Para 2.000, 1022, reporte estabilizado na né? SXV, 10, 10, 10, 10. Estabilizado no localizador, Vitor Charlie Hotel. Papatango, Vitor Charlie Hotel, completa o final do procedimento eletroactivation na torre na frequência 1.8.95. 1.8.95, Vitor Charlie Hotel. Salvador, Papa Tango, Victor Charlie, Hotel ILS 10. Victor Charlie, Hotel, bom dia, confirma que a gente na pouso na 10? Alô, 0, senhorita. Cliente, pouso autorizado, pista na 0, vento na 30 graus, 129. Pouso autorizado, pista na 0, Victor Charlie, Hotel. Siga papapapá, Mike, Juliette, Romeu. Romeu, passa a parte, tá preso, já vem. Você falou de externa, que é aqui, que é mais tarde, grupo de luz. Em... Amargoso, Mike, Juliette, Romeu. Alocado 01-15, mantendo 510. Papapapá, Mike, Juliette, Romeu, mantenha-se em condições visuais. O ajuste em Salvador 10022, mantendo 500 pés. Reporte 20 milhas de Salvador. Mike Juliette Romeu, quando possível ser chamado para pouso. Opa, Paz, Tierra, autorizado ingresso. Pista na 7, reporte pronta. 521, não copiado. Papatango, Eco Zulu, November, mantenha-se em condições visuais. Não há tráfego a reportar no setor. Reporte 40 milhas em Salvador. Papatango Eco Zulu November, informa ajuste em Salvador 10022, decida a critério no setor, reporte 40 milhas de Salvador. Cliente, Mike Juliette Romeu. Lufato 207, 112 a bordo, autonomia de 4 horas e 40, os terminais liberam 3 para o ponto. Azul 4207, táxi autorizado, Índia e Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera Chemitorre 1895, ajuste de altímetro 0022. Índia Alfa 1895, 0022, obrigado, bom dia, 4207. Zona 7, ventana 40 graus, 129, azul, Lufa para Tierra. Hotel, solo 30, confirmando, parte 3. Confirmo. Direita, solo 121, decimal 9. Solo 19, Vitor Charlie Hotel. Solo Salvador, Papa Charlie Hotel, ligou na Delta para o parte 3. Tá Oceaner 6200, completo final do procedimento LSX2, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 95, Oceaner 6200. Salvador, gol 1556, acidente da Mike, autorização Galeão, portão 612. A 0, versão 40 graus, 129. Soltado. Firma, autorização Galeão. Firma. guarda só um instante a cópia, o ajuste de altímetro no 022. 022, seria a saída? Controle 1-20-8. Recife, 1005, corredor Axé, Zulu Papacé, 1-208, controle. Torre Salvador, boa Zulu, 207, ponto de espera da 90, pronto. Azul, corredor 207, bom dia, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera. 07, visual aeronave nacional da 90? Afirmo, 4207. Prova tráfego autorizado a alinhar e manter pista na 0. Ciência, após zero blanca, ele mantém pista 07. Pistão na 0, 4207. Visuais, 1 no mil pés, no corredor Axé, reporte no farol da barra. Reporta o farol da barra, azul para a terra. Passando o Zulu para a Serra, quando possível, ser estimado para pouso e estimado para ingresso na terminal Ilhéus. O Zulu para a Serra está estimando pouso aos 1533 e está estimando através de coral aos 1500. Zulu para a Serra. Confirmado através de coral. Confirme. Primeira nave, chama o controle. Prossiga, Mike, Romeu Alfa. Salvador. 1556, está pronto para a cópia. Salvador para o Galeão, via Upra 9857, conforme a rota do plano de voo. Nível 360. Saída da El, Leda e Rumi. Primeira curva direita após a decolagem. Controle Salvador 120-8. Transponder 5123. Gol no 556. Autorizado, Galeão, nível 360. Decolar pista no 0. Da El, Leda e Rumi. Upper November 857. Controle 208. Transponder 5123. Gol no 556. Está correto. Chame pronto para pushback e acionamento. Para. Mike Romeu Alfa, confirma o tipo do equipamento. Para o... Gol 1094. Gol 1094, táxi autorizado. Pátio. Taxi Índia e Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro 1022. Salvador, Oxanair 6200, Oxanair 6210, táxi via Alfa, reporte Encha Juliette. Via Alfa, vai contar Encha Juliette, Oxanair 6200. 4 graus, 1-2-9. Autorizado a decolagem, turma 0 4207. 4082, pode passar mais. No 4082, acione identificação via chegada a mar e desça para o nível de voo 150, ajuste 1022. 150, ajuste 022, chegada a mar e azul 4022. Salvador, voo 1962, bom dia. Voo 1162, acione identificação via chegada a mar e desça para o nível de voo 160, ajuste 1022. Escolha a segunda, nível 160, ajuste 1022. É confirme que tem velocidade recomendada. Voo 1162, velocidade 2509. É, qual a sequência? Tem um azul na frente e após o vento só? Negativo, o número 5 na aproximação. Ah, tá ok, obrigado. Sinal 8, bom voo. 608, bom dia, 4207. Salvador, bom dia, como é que é? Como é que era pronto? 94, bom dia, Lima, tem esquina 0. Aí eu vou mandar 340. 4207, quente, sobe via da El pro 340. Prossiga mais, Juliette Romeu. Quente, Mike, Juliette Romeu. Reporte 20 mil em Salvador. Chanel 6200, táxi Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, Chanel 6200. Tono 094, autorizado decolagem de Tono 0, ventou no 40 graus, Uno 1 na noite. A Chanel 6255, confirme sua velocidade indicada. Velocidade indicada de 260, Chanel 6255. Chanel 6255, reduza a velocidade para 2509. Sim, reduzimos um pouco, Chanel 6255. Atingiu 050, prosseguindo a descida, alma da noção. Alfa Tango Tango, desça para 4 mil pés, ajuste no 022. 4 mil pés, no 022, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, Lufa da Barra. Lufa para a Serra, fique atento ao tráfego, posição 10 horas, 1 no 4 milhas, mantendo no 1500 pés, um Papa Alfa 31. Vai ficar atento ao tráfego não visual, mantendo 1500 pés, o Zulu vai ficar restrito a 1000 pés, confirma você? Afirmativo, mantenha 1000 pés, aguarde para livrar a frequência. Ok, Zulu vai passar restrito a 1000 pés, escuta permanente do controle. Zulu 50, Zulu 402. Informação sobre modulada, confirma informação para o controle. Zulu 4082, está mantendo já 150. Informação sobre a modulada, confirme para o controle. Papapapa Mike, Romeu Alfa, cheque seu transponder, não recebo mesmo, confirme a posição. Salvador, boa, tá, bom dia, tudo bom, 790, tá no 07, é informação aqui, autorização. Para nível de voo 090, ajuste no 022. 090-022. Voo 1162, desça para nível de voo 100. Eu já desci para nível 100, voo 1162. São Aracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem. Controle Salvador 120-8, transponder 5134, voo 9790. Esse 67 conforme a rota, Cuca, Caju, Cucu, vai 208, ao controle 534 é o transbômetro, 790. Correto, chame pronto, portão 7, gol 790. Setor sem a frequência livre, para autocoordenação. Sem informação, 90, Guarulhos, nível 307. 3895, Salvador Guarulhos, autorizado via o preso do 10, conforme rota do plano de voo. Nível 300. Saída da Eulida. Motiva. Primeira curva direita após a decolagem. Controle Salvador frequência 120-8. Transponda 5121, no TAM 3895. Autorizado 300 para Guarulhos. Da Bronda 10, Copa na direita, cumprindo a Elvita Mótica, preso do 10. Copa Plano de Bom, 208 é o controle de Salvador. E transporte 5121, vamos dar 3270. Na decolagem, suba via Saída Momo para o nível de voo 370. Via Saída Momo, 370, pode devolver a proa de frente? A proteção da saída, o gol na 094. 094. Castor 3-2, serviço radar encerrado, 1 milha após a posição coral. Mantém nível de voo 1-0-0, chame o controle Ilhéus na frequência 1-2-0-1. Papapapá, Alfa Tango Tango, confirme a intenção de pouso, pistão 1-0. Afirmativo. Oceaner 6255, reduz a velocidade para 2-0-0-9. 2-0-0, Oceaner 2-0-0. Confirme informação. Na R6255, desça para 4.000 pés, ajuste no 022, reduz a velocidade para 1809. 4.000 pés no 022, 1809, Oceaner 2-0-0. Controle, pode prosseguir a descida, Alfa Tango Tango? Tô sentindo, voo 1162. 1162, deixar o nível de voo 060. 060, Azul 4082, deixa para o nível de voo 050. 050, Azul 4082. Controle, Alfa Tango Tango? Prossegui, Alfa Tango Tango. Atingiu 3.000, prossegui a descida. Mantenha 3.000 pés o Alfa Tango Tango, informa o tráfego, posição 3 horas, 2 milhas, mantendo no 1.500 pés, um Papa Alfa 3-1, rumo Nordeste. Gente, aguardando para descer do Alfa Tango Tango. Tango Eco Zulu November, ingresse no corredor no corredor Veracruz, reporte através de Paris. Reporte através de Paris, Paulo. Oceaner 6255, vetoração para sequenciamento, mantenha a proa 035, seu limite é o localizador. 35, limite ao localizador, Oceaner 6255. Azul 4082, confirme sua velocidade indicada. 1204, Azul 4082, Azul 4082, reduza para 1809. Azul 1809, Azul 4082. Negativo, Alfa Tango Tango. Papapapá, Alfa Tango Tango. Mantenha 3.000 pés aguardando para a descida. Aguardando, senhorita, Alfa Tango Tango. Oceaner 6255, informo que irá ultrapassar o curso do localizador, seu novo limite é magnético 120 de Sintra. É, chama 20 magnético, chama 20. Voo 1162, confirme sua velocidade indicada. Reduzindo agora para 200 pós. Gente, papapapá, Alfa Tango Tango, desça para 2.000 pés, reporte quando estabilizado. Vai descer para 2.000 pés, Alfa Tango Tango.